aleluia, adore comigo. Tudo que sonhou não viu acontecer, e você foi perdendo a fé sem perceber. Sonhos se perderam no caminho e você se frustrou. Batalhas tão intensas você já travou, e ninguém imagina o quanto já lutou. Quando você chorou e ninguém viu, no meio do combate você se feriu. Quem te vê assim tão lutador não sabe o que sofreu e chorou. Quem te vê sonhando assim não sabe quantas guerras você enfrentou. Quem te vê adorando não imagina que por dentro está sangrando e que as suas forças estão se acabando. Mas Deus não vai deixar você parar. Quem te vê adorando não compreende por que você não parou, e a resposta é que o teu Deus te sustentou até aqui. O Senhor te então lutador não sabe o que sofreu e chorou. Quem te vê sonhando assim não sabe quantas guerras você enfrentou. Quem te vê adorando não imagina que por dentro está sangrando e que as suas forças estão se acabando. Mas Deus não vai deixar você parar. Quem te vê adorando não compreende por que você não parou, e a resposta é que o teu Deus te sustentou até aqui. O Senhor te ajudou, e Ele está cuidando, Ele está zelando, Ele está fazendo. Sangrando e que as suas forças estão se acabando, mas Deus não vai deixar você parar. Quem te vê adorando não compreende por que você não parou, e a resposta é que o teu Deus te sustentou até aqui. Quem te vê adorando não imagina que por dentro está sangrando e que as suas forças estão se acabando. Mas Deus não vai deixar você parar.